o seu coração está angustiado, essa canção é pra você. Se você tem se sentido sem esperança, não desista, não desista. Comece a viver um propósito com Deus, e não importa o tamanho da tribulação na tua vida. Entregue teus caminhos ao Senhor, que Ele te ensina a caminhar. Abra o teu coração para o Senhor, porque Ele quer te abençoar. Entregue teus caminhos ao Senhor, que Ele te ensina a caminhar. Abra o teu coração para o Senhor, porque Ele quer te abençoar. De adoração, então clame por Ele, anseia por Ele. Só Jesus é digno de adoração.